aí, Fernandinho, beleza? Ô, meu querido, como é que você tá? Tudo bem? Tô, vamos mandar uma rima aí. Demorou, vamos mandar um beatbox. Vamos nessa. Vamos lá. Moleque prodígio. Eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado. Ficou para trás, mano, aquele abraço. Para os manos aqui, para os manos de lá. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Não é brincadeira, não, estou falando sério. Rap é compromisso, não tem lero, lero, lero. Nem zum, zum, zum, blá, blá, blá. Mano, chega aí, identifique, está na área. Tic, tac, o tempo vai passando. Cê não bota uma fé, mas eu vou atrás. Sim, mano, fiquei sabendo que ainda não nasceu alguém que canta rap bem melhor que eu. Veja bem, ninguém é mais que ninguém. Veja bem, veja bem, cê é um dos nossos, é só chegar também. Se tu lutas, tu conquista, a justiça somos nós. Só queria que Deus ouvisse a minha voz. Quem é sangue bom, se liga no som. Aumenta o volume que é rap do bom. Din, din, dom, rap é o som. Que dói no crânio de maluco, sangue bom. Quem é sangue bom, se liga no som. Aumenta o volume que é rap do bom. Din, din, dom, rap é o som. Que dói no crânio de maluco, sangue bom. Sangue bom. Moleque prodígio. Moleque prodígio. Tá bom, pera aí.